Rádio Alerj. Comissões. A não aplicabilidade do regulamento da polícia militar aos policiais inativos e reformados foi defendido por unanimidade durante a audiência pública da Comissão Especial para discutir o tema, presidida pelo deputado Flávio Bolsonaro, do PP, na manhã dessa quinta-feira, 17 de outubro. Alguns estados já não aplicam o regulamento a esse grupo, mas no Rio de Janeiro, os policiais, mesmo reformados, podem sofrer punições estabelecidas pelo regulamento. Durante o debate, os representantes das corporações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar defenderam que, se houver aplicação dos inativos, deve ser apenas em alguns casos. Essa opinião foi compartilhada pelo diretor de inativos e pensionistas da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel Alcântara, que defendeu a aplicabilidade do regulamento para os inativos apenas em casos de transgressões disciplinares graves, que exponham a corporação negativamente. É importante esclarecer que a punição disciplinar, tanto do ativo quanto do inativo, está prevista no regulamento disciplinar. O objetivo nosso é discutir, né, possíveis mudanças com relação à aplicação ou não da punição disciplinar, tanto para o da reserva remunerada quanto para o policial militar reformado. Tá? O meu entendimento como diretor de inativos e pensionistas da Polícia Militar é que a punição para os inativos seja tão somente aplicada nos casos em punição disciplinar considerada grave, ou seja, aquela em que a corporação ela é exposta negativamente, traz reflexos negativos para a imagem da corporação. A grande maioria dos casos em que o policial militar inativo hoje em dia é punido são por faltas leves e médias, ou seja, aquelas que não há particularmente envolvimento da corporação. A corporação não fica exposta. Outro tema debatido durante a audiência que recebeu opinião favorável das corporações foi a manutenção dos proventos do militar inativo que foi excluído, evitando que, mesmo após contribuir durante 30 anos de trabalho prestados à corporação, o policial ou bombeiro deixe de receber esse provento. Representando o Corpo de Bombeiros, o Coronel Serra se mostrou a favor da manutenção, contanto que haja perda das atribuições do policial ou bombeiro. A posição que eu apresentei como posição da corporação seria a manutenção dos proventos, contudo com a perda das prerrogativas inerentes à condição de militar, o que impediria o uso do posto da patente da graduação em alguma situação, o porte de arma e outras prerrogativas, mas com a manutenção do provento. O deputado Flávio Bolsonaro disse estar satisfeito com a primeira reunião da comissão. Pelo que foi dito aqui pela grande maioria, né, há um entendimento de que a aplicação do regulamento disciplinar ao militar reformado não deve mais ocorrer. Ao militar inativo, o que a maioria também entendeu aqui, é que se ele for aplicado, a maioria defende que não, mas que se ele for aplicado, é que seja aplicado apenas em algumas exceções. No tocante à manutenção dos proventos dos militares inativos que venham a ser excluídos, todos entendem que na verdade, isso não deve, os proventos devem ser mantidos no caso do militar ser excluído. É pela seguinte razão, essa aposentadoria, usando o termo genérico, para os militares, nada mais é do que uma contrapartida pelos 30 anos de serviço que ele prestou. Então, uma punição que seja disciplinar ou uma punição criminal, uma condenação no judiciário, a pessoa deve pagar por isso, inclusive se a sua atitude for ofensiva à imagem das instituições, ela deveria, esse foi o entendimento aqui, deveria realmente a pessoa perder as prerrogativas de militar, mas não os seus proventos. Então acho que esse foi o resumo dessa audiência de hoje. Eu fiquei bastante satisfeito, principalmente porque eu já esperava ouvir isso das associações e dos praças que estiveram aqui presentes. Também estiveram presentes os deputados Wagner Montes, do PSD, e Iranildo Campos, do PSD. Reportagem, Bárbara Figueiredo.